atende os rombos do teu filho. São grandes as minhas dificuldades. Estou enfrentando horas difíceis. Eu mesmo sei, Pai, se tu quiseres, tu podes me ajudar. Estenda tuas mãos e socorre-me nestas horas tão difíceis. Eu te imploro, eu te peço misericórdia, misericórdia.